Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar em alguns temas mais ou menos de ocasião, que depois serão explorados mais detalhadamente e mais tecnicamente no curso sobre a guerra cultural. O ponto de partida é um post que eu coloquei no Facebook anteontem, comentando a brutal falta de foco em todas as discussões públicas no Brasil. Entre outros exemplos que eu citei ali, está o caso das famosas urnas eletrônicas. Desde o início, sabia-se que as eleições de 2014 tinham sido fraudadas, pelo fato de que a apuração, só 23 pessoas tiveram acesso à apuração dos votos, sob o comando do ministro Toffoli, que é, obviamente, um agente petista. E isso foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez na história do Brasil, na história de qualquer democracia. Tradicionalmente, as apurações são processos públicos, todo mundo tem acesso, todo mundo está vendo. E não só a apuração foi secreta, feita em recinto fechado, mas foi feita de tal modo que depois as máquinas não podiam ser auditadas mais. Então é claro que houve fraude. Imediatamente começaram discussões sobre voto eletrônico e sobre as máquinas eletrônicas. Não, as máquinas podem ser fraudadas por isso, por aquilo, tem esse defeito e aquele outro. As máquinas eletrônicas não têm absolutamente nada a ver com o assunto, porque se fossem votos impressos no papel, contados só por 23 pessoas em recinto fechado, seria uma eleição fraudada do mesmo modo. E, no entanto, há meses eu estou falando isso e as pessoas insistem no tema das máquinas e nos tecnicismos, etc., que são totalmente alheios ao problema. Então eu pensei assim, esse pessoal não consegue ter foco no que se está discutindo. Sempre alguém quer acrescentar um algo a mais, um detalhe técnico interessante, mas que pareça sofisticado, mas aí você está trocando a inteligência normal por uma aparência de sofisticação perfeitamente inútil. Do mesmo modo, como nesse exemplo da votação no Senado, onde me pareceu assim chocante que imediatamente após a decisão do Senado as pessoas não percebessem o brutal erro lógico que havia na coisa, porque do fato de que o ex-presidente Fernando Collor teve os seus direitos políticos cassados sem sofrer impeachment, não se segue de maneira alguma que alguém possa sofrer impeachment sem ter os seus direitos políticos cassados. Até o exemplo que eu dei, falou: olha, o ovo pode existir independentemente do pinto, mas o pinto não pode existir independentemente de um ovo. Quer dizer, não, inclusive o termo que eles usaram, fatiamento, de olha, fatias são várias partes de uma substância, partes idênticas de uma substância homogênea. Está cortando mortadela, cada fatia sai de mortadela, não sai de presunto, não sai de outra coisa, de roast beef, tá certo? E no caso não é fatiamento, porque um dos conceitos é parte do outro. Isso quer dizer, a cassação de direitos políticos é um termo mais abrangente do que o impeachment. Quer dizer, ao longo dos tempos, muitas pessoas que não tinham mandato algum e que, portanto, não podiam sofrer impeachment, sofreram cassação de direitos políticos. Ou seja, então, logo você cassou os direitos políticos do cidadão, ele perde o mandato automaticamente. Portanto, são conceitos que estão contidos um no outro, um é decorrência do outro, não são coisas homogêneas, não são partes homogêneas. Então, olha, dessas coisas tem que ser de percepção intuitiva imediata. Uma inteligência normal, adulta, tem que perceber, aliás, até criança, tem que perceber isso imediatamente. Como é que não percebe e como é que continuam discutindo uns a favor, outros contra, sem ter a mínima ideia da conexão lógica envolvida. Não é isto? Por uma feliz ou infeliz coincidência, eu estava lendo na mesma semana o livro Exame da Filosofia de Bacon, do Joseph de Maistre. Que eu nunca fui um grande fã do Joseph de Maistre, mas este livro é realmente notável, porque é um livro de quase 500 páginas, e eu nunca vi uma filosofia ser tão meticulosamente destruída como ele fez com a filosofia do Bacon, da qual realmente não sobra nada, nada, nada, nada, nada, nada. É claro que o Joseph Demestre, sendo um autor francês, o que quer que ele diga não contra, né, este ídolo da Inglaterra, que além de ser Lord Chanceler, era um cara importante na maçonaria inglesa e uma espécie de ídolo nacional. É, qualquer coisa que um autor francês diga não terá repercussão na Inglaterra, então o culto do Bacon continuou. E ele ali explicava que o Bacon entrou para a história como um sujeito que tinha substituído o método silogístico dos escolásticos pelo método da indução. E o Joseph de Maistre explica coisa óbvia, falou, mas quem é que não percebe que a indução é um tipo de silogismo, né, e que já era abundantemente usada desde o começo, né, às vezes a expressão verbal do raciocínio indutivo não mostra o termo médio, que é característico do silogismo. Mas o fato de não mostrar não quer dizer que não esteja lá. Assim como, por exemplo, em retórica, chamada entimema, entimema é um silogismo no qual você omite o termo médio já propositadamente. Por exemplo, assim, onde há fumaça há fogo. É claro que tem uma conexão lógica que está juntando uma coisa com a outra. Partindo do fato de que o fogo é a causa da fumaça, então se existe o efeito, existe a causa. Esse seria o termo médio. Mas você não precisa expressar o termo médio. Você fala, onde há fumaça, há fogo. O cérebro do ouvinte automaticamente já faz a conexão. E daí eu pensei, se um autor famoso como Bacon consegue não perceber uma coisa dessa, é porque realmente tem algo errado na cabeça dele. Tá certo? Mas, num caso assim, muito mais simples, óbvio, patente como esse das máquinas de votar ou do caso do impeachment, eu fiquei aguardando que alguém percebesse a inconexão lógica. E ninguém percebeu. Ninguém disse isso. E, bom, então tem que entrar eu lá e explicar, meus filhos. É assim, assim, 2 mais 2 é 4. Né? Então, até eu usei uma expressão do Joseph de Maistre, sem citar, no caso, sem citar o nome, que ele diz o seguinte: o silogismo, todo silogismo é uma equação. Quer dizer, é uma estrutura matemática, uma relação matemática transposta para o domínio da linguagem. Né? Portanto, se você entende que A mais B igual a X sobre Y, então você já montou ali um silogismo. Tá? E daí eu pensei, bom, essas pessoas, elas devem ter aprendido álgebra elementar na escola. Portanto, elas sabem fazer uma equação. Todas elas. Não é isso? Então, como é que não percebe que a estrutura da equação é a mesma do silogismo? E como é que não percebe que, vamos dizer, a relação envolvida nos termos aí é a relação de parte e todo, e não uma relação simplesmente de várias coisas distintas pertencentes à mesma espécie? Você fala, realmente tem algo errado. Agora, quando você vê é que esta falta de foco afeta discussões de amplitude nacional como essa, então é para você ficar realmente assustado. Por que que isso acontece? Evidentemente, a coisa acontece por causa da destruição da alta cultura. Se você não tem, vamos dizer, uma alta cultura dominante sobre toda uma sociedade, então você não tem assim aquela comunidade da experiência literária. Por exemplo, as pessoas não leram os mesmos livros, elas não falam a mesma linguagem, elas não conhecem as mesmas palavras, elas não conectam os mesmos signos com as mesmas emoções e assim por diante. Então começa a se desenvolver as linguagens grupais em número indefinido. Grupais ou individuais? Onde a pessoa ela acha que está falando e o outro acha que está ouvindo, mas não está acontecendo absolutamente nada. Então, ou nós restauramos a cultura nacional, ou todas as discussões públicas sobre política, economia, guerra, salários, etc., vão ser um caos. E nós nunca vamos resolver coisa nenhuma. Não é isso? Agora, o brasileiro sempre teve esse problema, vamos dizer, do chamado pragmatismo lusitano, que era resolver tudo no muque. Não é isso? E acha que raciocínio, estudo, etc., é uma espécie de um enfeite, é um adorno que você vai. Depois de você resolver todos os problemas, você coloca um pouco de cultura em cima do cara para enfeitá-lo. Tá certo? Então é um conceito puramente ornamental da cultura. Não tem a noção, vamos dizer, da finalidade e da utilidade prática de tudo isso, e da absoluta necessidade prática. E se o ser humano tem uma necessidade prática urgente, é de ser inteligente. Porque o ser humano, na base da força física, ele não pode ganhar, sei lá, de um jumento, né? Um jumento derrota você, um macaco. Um macaco tem força de 8 homens, ele acaba com você. Agora, se você tiver um pouco de inteligência, você é capaz de usar um instrumento e dominar o jumento, o macaco, etc, etc. Sempre foi assim, quer dizer, a única arma do ser humano é a inteligência. Fisicamente, o ser humano é muito desguarnecido. Nós não temos sequer pelos para nos proteger, não é isso? Às vezes tem um pouco de pelo na cara, para que serve? Vai proteger você no inverno? É claro que não, não é isso? Então, nós não temos garras para nos defender, tá certo? Não temos um casco para dar um frute, não temos, fisicamente não temos nada, estamos no mato sem cachorro. Então, desde o tempo do homem Neandertal, a nossa vantagem é que nós sabemos somar 2 mais 2 é 4 e assim por diante, é a única vantagem. Portanto, onde existe esta noção de que a vida prática, a vida real, é uma coisa separada da cultura que não tem nada que ver e que a cultura pode ser acrescentada depois, é claro que tudo vai ser contraproducente. Essa tendência já existe, né, vamos dizer, na sociedade brasileira e já existia na sociedade portuguesa, é bastante documentado, para um romance de Eça de Queiroz, aparece essa situação, né? Também ali no Lima Barreto, aparece no Machado de Assis, aparece um monte, no Graciliano Ramos, sobretudo no romance Caetés, tá certo? Em suma, é um fato altamente documentado. E a ideia de que você possa resolver os problemas do país, qualquer problema, problema da segurança, problema da economia, problema da inflação, qualquer um, tá certo? Sem primeiro você subir um pouco o seu QI, essa ideia é absolutamente impossível. Tá certo? E o QI, ele não sobe sozinho, você não vai subir, ninguém vai subir o seu QI fazendo exercício. Tá certo? O QI só sobe, só se desenvolve quando você está lidando com problemas reais e com instrumentos que a cultura te forneceu. Não é isso? Quer dizer, o ser humano mais inteligente que você pega aí o QI da Madonna. A Madonna tem QI 240. Não é isso? O meu QI, por que pareça, é 171. Já vou espalhar, vou, né, acabar com a minha reputação. O meu QI está abaixo da Madonna. Mas eu acho que eu tiro mais proveito dele do que ela tira dos seus 240. Por quê? Porque eu tenho os instrumentos da cultura que eu adquiri ao longo de meio século, tá certo? Então, nenhum ser humano pode inventar toda a linguagem, toda a ciência, todos os recursos intelectuais que ele pode precisar. Então, ele tem que absorver, além de ter o QI, que é uma coisa natural, tá certo? Ele pode absorver tudo isso e, com isso, até aumenta o QI. Eu acredito que o meu aumentou, porque eu, quando era criança, eu me lembro, se é que eu estou certo, deu 150 e pouco. Depois que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu fiz um e deu 20 pontos a mais. Quer dizer, talvez até por ter mudado para os Estados Unidos, aprendido novas coisas, a experiência de uma nova sociedade. Bom, isso aí ampliou minha perspectiva. Então, eu acho que nessas condições, vamos dizer, a situação chega a ser desesperadora, por isso nenhum problema tem esperança de resolver. Não é isso? Quer dizer, em tudo que você for discutir, vai entrar uma confusão dos demônios, um verbalismo atroz e, sobretudo, as pessoas têm consciência de que elas não sabem as coisas, têm, no fundo, têm a consciência de que elas estão perdidas. Essa consciência que está perdida, ela tem que se aliviar por algum meio. E um dos meios é você, justamente você fingir o conhecimento, você adotar uma pose, você se fazer de importante, você alegar os seus títulos universitários. Tudo, quer dizer, tem um teatrinho carregado de emoção em volta disso. Então, problemas que eram para ser resolvidos em 5 minutos podem levar 5 séculos. E é o que está acontecendo. O fato, por exemplo, de que em março de 2015, quando você tinha 2 milhões de pessoas na rua, né, todas furiosas, tá certo? Com o governo, com o PT, com o Foro de São Paulo, com tudo, todas avacalhadas. Bom, é hora de você cortar o mal pela raiz, porque eu digo, quando é que nós vamos conseguir de novo juntar uma força dessa na rua? Não é possível, nós temos que aproveitar o momento. Momento no sentido físico da palavra momento, né? E justamente nessa hora os caras tiveram a ideia de vou até Brasília a pé e já volto. Eu falei, mas não é possível, eles não estão fazendo isso. Não, esfreguei os olhos, limpei os ouvidos, falei, deixa eu ver de novo. Tiveram realmente esta ideia. Pode, claro que pode ser que algum político esperto insuflou na cabeça deles. Mas, de qualquer modo, eles tiveram que concordar. E se eles concordaram, então quer dizer que eles ou não perceberam ou reprimiram a sua inteligência para que ela não percebesse. Mas você é capaz de você desligar a sua própria inteligência. Quando você não quer saber de alguma coisa. Foi o poema do García Lorca, que o amigo dele, Toreiro, foi morto na arena, então está lá, La sangre derramada, yo no quiero verla. Eu não quero saber, porque se eu souber, né, minha segurança vai desmontar. Então pode ser que os meninos tiveram esta operação, né, de repressão da sua própria consciência, não consciência moral, mas consciência intelectual, para não perceber o desastre que eles estavam produzindo. Não é isso? Também o fato de que todo mundo sabia que a eleição tinha sido fraudada. Eu digo, por que você vai exigir o impeachment de um dos eleitos, quando você sabe que o mandato dos dois é completamente ilegítimo? Ou seja, o impeachment vai tirar uma governante ilegítima para botar outro ilegítimo no mesmo lugar. Portanto, todos aqueles que lutaram contra ela são cúmplices do mandato ilegítimo. Então você não tinha um rabo preso, agora você tem. Então agora você não pode mais falar mal de ninguém. Você tá amarrado. Isso realmente aconteceu com um país de 200 milhões de pessoas. E não teve um comentarista de mídia para explicar isso que eu estou explicando. Eu digo, pô, então o negócio virou. Está uma catástrofe, meu gente. Então, hoje em dia, eu divido a população brasileira em dois pedaços: aquela que tem algum futuro e a que não tem. Quem tem futuro são vocês, e só vocês. Porque, queiram ou não queiram, este aqui é o único esforço educacional que está sendo feito no país. Tirando o do Carlos Dadalink, que é para criancinhas de 5 anos e que vai demorar mais um pouco para elas ficarem prontas. Vocês podem demorar mais 10 ou 20 até estarem em condições de ter uma atuação pública mais séria. E quando eu falo atuação pública tem que ser, em primeiro lugar, através de livros. Não é fazer blog, não é escrever artiguinho em jornal. Não é. Acreditem no que eu estou dizendo. O livro, embora os livros no Brasil vendam pouco, o livro tem uma força histórica monstruosa. Porque o livro fica, meu Deus do céu, ele continua sendo lido. Ele não muda de forma. E eu vejo o seguinte: coisas que eu escrevi no Imbecil Coletivo, no Jardim das Aflições, elas permanecem. O que eu escrevi em artigo de jornal, é que está lá no meu blog, até, no meu site até hoje, eu tenho que repetir 1.000 vezes, porque o pessoal esquece e nem sequer procura no arquivo de artigos. Quantas vezes não me perguntam: o que é que o senhor acha do seu fulano de tal? Eu falei: eu já escrevi 5 artigos a respeito, está lá, procura. Toda hora volta, então, consulta sobre assuntos já explicados. Eu digo, mas meu Deus do céu, isso quer dizer que você deixar um monte de artigos à disposição do público na internet não serve para praticamente nada. Só serve para você ter aquilo como referência. Se alguém lhe perguntar, você indica. Mas toda hora vão estar perguntando de novo e de novo e de novo e de novo. Ao passo que aquilo que está escrito no livro fica. Por exemplo, eu lembro o capítulo ali, O Imbecil Juvenil. Ninguém esqueceu o imbecil juvenil jamais. Do mesmo modo, Teoria dos Quatro Discursos. Vocês já viram quanta gente apareceu estudando Teoria dos Quatro Discursos, tese sobre Teoria dos Quatro Discursos. Tem a tese do direito do Virgílio Della Rosa, Della Rosa, O Direito como Garantia. Teria baseado na Teoria dos Quatro Discursos e na minha teoria do Direito como Garantia. Então, essas coisas ficam. Então, elas têm uma atuação de longo prazo, que esses outros tipos de atuação mais periférica, mais epidérmica, não tem e não pode ter jamais. Você vê, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, cada campanha eleitoral é precedida por, assim, um mínimo de 200 livros. Quer dizer, todas as teses fundamentais, os personagens, etc., etc. Antes de começar a campanha, eles já estão todos registrados em livros bons, livros de altíssima qualidade. Você vê, o número de livros que apareceu sobre a Hillary, sobre o Trump ultimamente, é uma coisa impressionante. Então você tem já uma base documental. Você vê, no artigo do jornal, na mídia, não existe muita citação de fontes. Porque um dos direitos fundamentais do jornalismo é não ter que revelar as fontes. Então já é um hábito jornalista, que ele dá a informação, diz, bom, se me espremerem na justiça, eu dou a fonte, se não, não. Tá certo? Então, ao passo que num livro, num ensaio de ciência política, de filosofia, você tem que citar as fontes meticulosamente. Ora, quantas vezes eu já vi as pessoas reclamar, vou lá, não cita as fontes nos artigos, eu não cito mesmo, nenhum jornalista cita. E eu já vi também um monte de gente reclamando que o Zé Guilherme Melchior nos livros citava muita fonte. Eu digo, então você reclama que o cara cita fonte em livro e reclama que não cita fonte em artiguinho de jornal? Está tudo de cabeça para baixo. Quer dizer, as pessoas perderam, vamos dizer, o código mínimo, o código mais elementar de qualquer debate público, as pessoas não dominam mais, elas não sabem mais quais são as regras do jogo. Tá entendendo? Quer dizer, o nego entra num jogo de beisebol com as regras do futebol. Tá entendendo? E não dá certo e não sabe por quê. Então é de fato uma confusão mental aterrorizante, gente. Eu fico com medo por causa daquilo, porque eu olho o Brasil e falo, o que que vai ser desse país com esse negócio? Veja, quando em vez de exigir a anulação imediata das eleições e a realização de novas eleições imediatamente, optaram pelo impeachment, vocês já pararam para pensar? Isso passou um ano e meio e ainda não está resolvido. Você já parou para pensar quanto custou esta brincadeira? Hã? Quanto custou não só em dinheiro, mas em tempo, pessoas dedicadas a isso? Quanto papel não rolou? Hã? E a espera, a angústia? Né? Quanto sofrimento isso não resultou para o povo brasileiro? Por causa desta. Por que escolheram o impeachment? É simples. Já tinha havido um impeachment antes, o um impeachment do Collor, e essas pessoas que participaram, tiveram um papel mais destacado num dos pedidos de impeachment, que foi aquele que fez mais sucesso, que foi o do Miguel Reale e do Elbe Kud, tinham sido personagens proeminentes do impeachment do Collor. Então é um repeteco. Eu vou fazer aquilo que eu já sei fazer, que eu já fiz. É um automatismo. Quer dizer, você se deixa levar pela impressão, pela aparente semelhança entre duas situações. Na verdade, a situação é radicalmente diferente. Mas, então, a via foi escolhida pela aparente facilidade, não facilidade objetiva, mas a facilidade para aqueles personagens, para aqueles agentes. Eles sabiam fazer isso porque já tinham feito. E acreditam que funciona, porque houve uma campanha nacional anti-Collor, funcionou, uma campanha nacional anti-Dilma deve funcionar. Então foi tudo resolvido na base do automatismo e, vamos dizer, da comodidade quase fisiológica, né, da estratégia adotada. Fazer de novo o que nós já fizemos, o que nós sabemos fazer. De redigir um pedido de impeachment, nós sabemos. Mas esta memória aparece na cabeça dos velhos, Miguel Reale e Hélio Bicudo. Os jovens não. Então, por exemplo, os jovens já não lembram do desempenho na época do advogado Evandro Lins e Silva. Comparado com a Janaína Pascoal, o Evandro Luiz e Silva era Albert Einstein, era Aristóteles, era Leibniz. Ele era um homem de imensa cultura, com muita experiência, que tinha sido ministro de Estado, já era um personagem histórico, tá certo? Conhecido por vitórias quase impossíveis no Tribunal do Júri, e que foi lá e fez um discurso sacana, mas muito brilhante, contra o Collor, e foi um fator decisivo na hora. Então, quando apareceram louvando a Janaína, falou, eu acho que a Janaína é uma pessoa honesta e patriota, eu acho que ela tem uma pessoa de bons sentimentos. Mas você não vai querer comparar com o Evandro Luiz e Silva, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que o nível de exigência já baixou. E ele baixou, inclusive, porque você não tem mais medida de referência. Você não tem mais a medida da grandeza relativa dos personagens. Não é isso? E quando você vê o simples acesso de personagens como Dilma e Lula à presidência da República, já é isto. Se você fizer uma entrevista com a Dilma Rousseff para ela ser gerente de supermercado, você vai ficar em dúvida. Assim, ela fala: pô, mas essa mulher não sabe completar uma frase, meu Deus do céu. Se tiver que dar uma explicação para o freguês, ela não sabe. Né? Agora, você aceita essa mulher na presidência da República. O Lula, ele fez vários discursos confessando os sacanagens que ele fez. Ele disse que ele ia para o exterior e falsificava as estatísticas, por exemplo, sobre criminalidade, sobre meninos de rua, etc, etc. Aumentava tudo. Ele confessou isso aí. Quer dizer, depois do cara confessar, você ainda vota nele. É? Isso quer dizer que o pessoal perdeu a capacidade de avaliar. E essa avaliação, onde você está lidando com assuntos humanos, a avaliação nunca é exata, mas algum senso das proporções você tem que ter. Na hora que você perdeu o senso das proporções, você perdeu a capacidade de fazer equação. O que é uma equação? É uma proporção. A sobre B igual a X sobre Y. 1 sobre 2 é igual 4 sobre 8. Então, se perde o senso das proporções, você não sabe fazer equação. Se não sabe fazer equação, você não sabe fazer um silogismo. E se você não sabe fazer um silogismo, você não consegue raciocinar. E quando chega um sujeito e faz um brutal erro de lógica na sua frente, você não percebe. Então, é difícil saber aí quem são os espertos e quem são os otários, porque os espertos também são otários de si mesmos. Isso. A gente vê, por exemplo, se você comparar, vamos dizer, a reação do pessoal da esquerda agora a campanha anti-Dilma, com a reação que eles tiveram em 1964, com um problema de muito maior gravidade, que foi assim, em 1964 estava também o país inteiro contra eles, eles estavam em muita minoria. No Congresso eles não tinham 10% de apoio, o Congresso inteirinho contra eles. Congresso, Força Armada, mídia inteira, a Igreja Católica inteira, todo mundo contra eles. E eles caíram do burro e reagiram de uma maneira extremamente inteligente. Quer dizer, deram, como dizia Lênin, um passo para trás para dar dois para frente. O passo para trás levou pelo menos 4 anos, porque eles começaram a reexaminar as coisas e só tinham uma estratégia nova em 1968. Foi quando a guerrilha começou para valer, foi em 68. Tinha só um ensaio geral. E mais ainda, eles foram espertos o suficiente para ter não uma estratégia, porém duas, que é uma coisa básica. Eles lançaram as guerrilhas e lançaram a operação da Revolução Cultural ao mesmo tempo. Claro que a guerrilha chamou mais atenção, o governo não prestou atenção na Revolução Cultural, e a Revolução Cultural foi que acabou ocupando todo o espaço, enquanto os guerrilheiros morriam, usados como boi de piranha. Então, essa capacidade de você lidar com uma estratégia dupla, essa é uma característica do movimento revolucionário, desde que ele existe. E a capacidade de jogar sempre com partidos legais e uma fração clandestina, isto foi decidido, vamos dizer, na fundação do Comintern. Em 1920, já decidiram que todos os partidos comunistas tinham que ter a fração clandestina. De maneira que, se a situação é engrossa, todos vão para a clandestinidade, todo mundo desaparece e continua fazendo o trabalho discreto. A situação melhorou, uma parte vai para a atuação pública e uma parte continua na clandestinidade. Então, como eu perdi o contato com essa gente há muito tempo, eu não sei quem está na clandestinidade. Mas, então, certamente você tem agentes de extrema importância que estão na clandestinidade e que publicamente ninguém conhece. Isso é necessariamente assim. Todo Partido Comunista é assim. E o PT não é diferente, o PSOL não é diferente, o PSTU não é diferente. Então, e esse pessoal todo da direita conservadora, vocês já tentaram investigar isso? Quem são os verdadeiros cérebros da coisa? Você não tem a menor ideia, né? Você acredita que o PT é o Lula, que é a Dilma? Outro exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, em 1993, ele tinha um serviço de informações, serviço de inteligência montado dentro do PT, maior e mais eficiente do que o serviço de inteligência federais. em 93. Eu investiguei isso pessoalmente. Entrevistei pessoas, informantes que trabalhavam para isto. E estava tudo reunido na casa do Zé Dirceu em quatro computadores. O que que estava escrito lá? Que informações eles tinham? Até hoje ninguém foi averiguar isso aí. Né? Então, quer dizer, o Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça o seu inimigo. Não quero saber e eu não quero vê-la. Então, é de ficar absolutamente consternado. Entendeu? No tempo que eu ainda estava morando no Brasil, eu me conformava mais com essas coisas, porque elas tinham o peso da inevitabilidade. Falar, ah, as coisas são assim mesmo, etc. Depois que eu mudei para cá, é que eu comecei a ficar cada vez mais assustado com essas absurdidades, porque isso não tem que acontecer. Então, se você observar, por exemplo, aqui, antes de eu vir para cá, antes de eu mudar para cá em 2005, no ano 2000, eu já tinha estado aqui e fui conversar com. Trouxe um dossiê sobre o que estava acontecendo no Brasil, na América Latina, para levar para alguns intelectuais e tal, né? Não funcionou muito. Eles não estão muito interessados no Brasil. Mas, naquela época, eu já aprendi muitas coisas. Por exemplo, quando eu visitei o Brent Bozell tinha lá um enorme edifício, né, cheio de computadores, com todos os principais noticiários de TV gravados, analisados, tabulados e transformados em estatísticas. Isso no ano 2000, quer dizer, 16 anos atrás. Na época também já tinha o site do David Horowitz, o Discover the Network, né? O outro é, como é? Activist Cash. Eles já sabiam todo o dinheiro dessa turma de onde sai. Eles já sabiam tudo. E no Brasil não é que eles não sabiam, eles não sabiam o que precisava saber. De quem que eu estou falando? De estudantezinho, de molequinho que chegou agora, algum Kim Kataqoquinho? Não, eu estou falando de oficiais de alta patente, eu estou falando de políticos experientes, estou falando de presidentes de partido. Eles não sabem que é preciso saber. É? Então você entende que o problema do Brasil não é comunismo, não é PT, não é Dilma, não é Lula. O problema é uma burrice fora do comum, anormal. É um problema de escala antropológica, gente. É? Então, se continuar assim, então, realmente não haverá esperança para o Brasil. Agora, quando vocês estão vendo na Venezuela, o pessoal tudo nas ruas protestando lá contra o Maduro. Não é? E o governo está reagindo com porrada, com tiro e tal, e eles não saem da rua. Falei, bom, mas Deus queira que não tenha lá um Tucano, um MBL, um Kim Kataqoquinho. Ah, eu vou fazer aí uma peregrinação até Nova York e volto já. Vamos entregar isso para o Congresso resolver. Não, vamos para o tribunal, não sei das quantas. Espero que eles não caiam nessa. Mas olha, pela minha experiência, ninguém na América Latina é tão burro quanto o brasileiro. Eu não conheço a América Latina inteira, mas. Eu já viajei, já tive contato em alguns lugares, fiz conferência na Argentina, na Colômbia, no Peru, no México. Né? Venezuela nunca estive lá, mas conheço bem. Né? E eu garanto, por exemplo, que quando eu fazia conferência na Colômbia para militares, eu ficava aterrado com a diferença. Porque eles eram pessoas humildes, trabalhadoras, sérias, profissionais e que queriam saber. É? E quando você fala para generais brasileiros, a primeira coisa que eles fazem é dar a impressão que eles já sabem. E, portanto, não precisa saber. Não é? E imediatamente surgem o quê? Os pareceres sobre aspectos laterais, marginais, só para o sujeito mostrar que ele sabe alguma coisa. Quer dizer, não tem foco para discutir. Então. Nessa coisa que eu estava falando sobre a apuração secreta, entrou lá um sujeito e disse que não é nem burro, um homem de formação universitária, disse, ah, mas se a apuração fosse pública também poderia haver fraude. Eu disse, mas por que você está levantando esta hipótese quando não houve apuração pública? Se houvesse uma apuração pública com um fraude, trataríamos deste problema. Hã? O fato é que não foi isso que aconteceu, então por que nós temos que discutir esta eleição fraudulenta e hipotética quando nós temos uma real na mão? Quer dizer, como é que faz para ajustar o foco do negro para ele saber que nós estamos falando do problema que aconteceu e não de um outro hipotético, né? Assim como essa, aparecem milhares de observações. Olha, o Facebook tem essa vantagem, ele dá a temperatura mental do que está acontecendo. Quer dizer, você põe lá um post de 10 linhas, aparece 200 comentários. Então você tem uma ideia da opinião universitária, pelo menos, né? E em 99% dos casos, as discussões, as tomadas de posição não têm a ver com o problema. Tem que ser por outra coisa. Por exemplo, a pessoa que apareceu diz: ah, mas a Janaína é Fabiana, é socialista Fabiana. Eu falo, isso não tem a mais mínima importância, meu Deus do céu. É? Porque o que ela está fazendo lá não é uma política Fabiana. O que ela está fazendo é um processo de impeachment. É? E do resultado desse processo não vai produzir a instauração do socialismo Fabiano no Brasil. Então, se ela for socialista Fabiana, até isto chegar a ter uma influência efetiva na política nacional, vai levar mais 20 anos. Então, por enquanto, só interessa esta atitude, a atividade real dela, não a ideologia hipotética. Eu já escrevi vários artigos dizendo como as pessoas não sabem dizer, não sabem o que é o sujeito ser comunista. Eles acham que ser comunista é ter uma convicção doutrinal. Eu digo, escuta, mas a maior parte dos comunistas tem convicção doutrinal nenhuma, eles mal conhecem o negócio. Se encontrar um comunista que tenha lido um manifesto comunista, é uma raridade. O que interessa é o seguinte, ele está no partido, ele está trabalhando para o partido, ele está integrado na máquina. Né? Então, você confundir, em primeiro lugar, você confundir uma ideologia com uma religião já é uma figura de linguagem perfeitamente imbecil, já superada. Né? Os caras dizem, não, isso aí é uma religião. Né? Em primeiro lugar, nem mesmo dentro das religiões a convicção subjetiva é importante. Então, qual a importância da convicção subjetiva no budismo? Zero. O budismo só interessa a prática. Qual é a importância da convicção subjetiva no islamismo? Zero. No islamismo é assim, pouco interessa se você acredita ou não, interessa que você obedeça. Se você obedece, você segue a lei, você é muçulmano, ponto final. Não é isso? E a jurisprudência islâmica diz, a convicção íntima só Deus sabe, não é da nossa conta. Né? E ele dizia, o profeta Maomé, os hipócritas são nossos amigos. Eles estão mentindo, mas eles obedecem. E, portanto, é isso que interessa. Então, a fé é um conceito que só existe no cristianismo, meu Deus do céu. Nem para as outras religiões ele serve. Agora, você transpõe não só para outra religião, mas para ideologias políticas. É uma coisa realmente de jumento, né? A quantas pessoas não raciocinam assim? Quantas vezes eu não tive que discutir com altos oficiais das Forças Armadas? Ah, você está lendo com o Lula, dizendo que o Lula é comunista, mas ele não sabe nada disso aí. Eu falo, meu Deus, isso não tem importância. No tempo que eu estava metido com o pessoal comunista, eu falo, bom, eu só conhecia três pessoas que estudavam comunismo, que era eu, o velho Nabor Caires de Brito, o pessoal chamado Capitão. E um amigo meu chamava Roberto Negrão de Lima. Só nós ficávamos lá lendo Lênin, essas coisas. O resto, não. O Rui Falcão, gente, que virou presidente do PT. O Rui Falcão não lia coisa nenhuma. E, no entanto, era um cara importante lá dentro. Então, e, em segundo lugar, você precisa ver que uma ideologia, ela não é uma doutrina no sentido que você tem, por exemplo, uma doutrina católica. Que é uma sequência de afirmações dogmáticas de sentido absolutamente unívoco e sem possibilidade de interpretação, como é que se diz? Enganosa ou ambígua. Então você tem um sistema lógico, sistema, lógica normativa, como se fosse uma constituição, que desce desde os primeiros princípios até as suas últimas consequências. Se vocês querem um exemplo disso, ele pega a Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, onde ele começa lá, o que é Deus? Deus é isso, assim, assim, pá, pá, pá, pá. E vai descendo desde Deus até os bichinhos. Né? Então, isto é uma doutrina religiosa. Uma ideologia pode ser assim? Nunca na vida. Não dá. Não é possível. A ideologia tem uma consistência lógica, evidentemente, mas A exploração da ambiguidade é um dos elementos fundamentais de toda ideologia. Para poder dizer e desdizer, se ele fizer uma doutrina muito esclarecida, ele não vai ter muito detalhada e lógica, ele não vai ter mobilidade. Portanto, a ideologia se transformará num obstáculo. Então, a ideologia tem que ter um coeficiente de ambiguidade, sem o qual, inclusive, ela não terá a força publicitária, a força propagandística. Às vezes você vai precisar condensar a ideologia em slogans que a própria ideologia desmente. Isso é assim, é só você estudar um pouquinho, vamos dizer, a ciência dos discursos, e você vai ver que a coisa é assim. Então, mas por que que ninguém sabe disso? Né? Por que que camaradas que estudaram ciência política, estudaram direito, não sabem disso? Talvez até eles tenham aprendido isto. Eles aprendem, mas não apreendem. Por quê? Porque você não tem a alta cultura que unifica e ordena tudo isso. Entendeu? Então, por exemplo, uma discussão entre pessoas que leram os mesmos livros, que têm as mesmas referências, e uma outra pessoa que não tem, a diferença é assim, é nem da água para o vinho, a diferença é de alguma coisa para o nada, entendeu? Então, uma conversa entre pessoas com o mesmo nível de cultura alto, ela rende muito. Cada palavra tem, vamos dizer, uma riqueza de significado que os dois aprendem ao mesmo tempo. Eu lembro um tempo que eu conversava com o Bruno Tolentino, a gente entendia tudo que um entendia tudo que o outro está falando. Se fosse para explicar para o terceiro, falava, bom, podia dar mais trabalho, a não ser que fosse pessoa do mesmo nível de cultura. Então, num país onde falta isso, assim, a possibilidade do engano nas discussões públicas é monstruosa. E onde há engano nas discussões públicas, vai haver erros práticos. E os erros práticos vão ter consequências devastadoras. O custo do processo de impeachment é um desses erros. Claro, podia-se usar. Eu pensei assim: nós devemos começar lutando pela anulação das eleições, mas deixar um processo de impeachment engavetado. Porque se falhasse a anulação da eleição, deve ser entrar o impeachment em condições melhores. Você estava negociando com mais força. Agora, se pedir o impeachment, já é pedir só metade. E da metade você vai obter o quê? A metade, que é exatamente o que você obteve. Então, mas isso aí, qualquer pessoa, qualquer negociador de qualquer coisa, qualquer. Veja, cara que estuda a arte da negociação, no mundo empresarial, sabe disto. Quer dizer, se o seu objetivo já vem diminuído, você já tem timidez ao formular a exigência, você já não vai obter coisa nenhuma. Né? Existe o princípio, vamos dizer, que chama pé na porta. Você pedir o mais para obter no mínimo o menos. E aquele negócio, o cara, vocês pesquisaram na França, né? Onde é que chegava um cartaz de 3 metros por 4 metros? Cartaz de trânsito. E chegava para um cara e falava, posso grudar isso aqui na fachada da sua casa? O cara fala, ó, claro que não. Ah, agora nós temos esse aqui de 50 centímetros. Pode grudar? Pode grudar na mesma hora. Então, a concordância era 85%. Isso chama-se pé na porta. Aí você bate o pé na porta, se a porta não caiu, você pelo menos abre. Mas será que ninguém sabe isso? Nem Miguel Reale, nem Hélio Bicudo. Nem Janaína Pascoal, nem. Não, eles nunca pensaram nisso. Se nós pedimos a anulação da eleição, pode ser que, se falhar tudo, obtenhamos um impeachment. Agora, se pedimos direto o impeachment, já pedimos metade, vamos ter metade da metade. Que é, de fato, o que aconteceu até agora, com o risco de perder essa metade da metade. Não é isso? Esse, quando os caras nos dão um golpe, como esse negócio que eles chamaram de fatiamento, a vítima nem percebe exatamente qual foi o golpe que lhe foi aplicado. Dá outro nome, já deu o nome errado, fatiamento. Como fatiamento? Você pode fatiar entre o ovo e o pinto? O pinto pode ser uma fatia do ovo? Ou vice-versa? Não. Você está falando de um conceito maior que abrange o menor. Portanto, a separação pode ser feita num sentido, mas não no outro. Nesta. Um gênero pode ser independente de uma de suas espécies, mas a espécie não pode ser independente do seu gênero. Às vezes a pessoa fala, ah, então tem que estudar um livro de lógica. Fala, olha, você estudar livro de lógica não adianta nada. Você pode pegar todos os livros de lógica que tem, todos os tratados de lógica, ficar o resto da vida estudando, você não vai aprender. Você vai aprender é vendo a lógica ser aplicada. É? Como, por exemplo, nas investigações lógicas de Edmundo Husserl, que para mim é o modelo supremo da contestação de qualquer filosofia, é o que o Edmundo Husserl fez com o psicologismo na introdução. As primeiras 200 páginas são introdução. Não. Agora, esse livro do Joseph de Maistre também é um exame lógico maravilhoso. Numa linguagem que hoje pode parecer um pouco esquisita para as pessoas, que é uma linguagem literária do começo do século XIX, cheia de figuras de linguagem inusitadas para nós, mas é um exame perfeito. Então, você pegar esses casos de aplicação da lógica ao exame de certas questões, aí sim, quando você vê a lógica funcionando, você entende. Agora, na lógica que funciona, você nem lembra dos termos técnicos da lógica. Você não vai pensar, ah, quais são as figuras do silogismo. Nem pensa nisso. Do mesmo modo que um músico que está lá executando dentro de uma orquestra, ele não vai pensar em teoria musical naquela hora, né? Então, essas noções elas funcionam quando elas viraram uma espécie de memória muscular, você está entendendo? Você não lembra mais o nome delas, mas você sabe fazer. Não é isso? Então, qualquer arte que você aprenda é assim. Uma coisa é aprender a teoria da arte, outra coisa é aprender a arte. Mas o pessoal está confundindo, eles estão confundindo a prática de esporte com o jornalismo esportivo. Eles fazem jornalismo esportivo e acham que é um esporte. Então, eu vou repetir de novo, a única esperança desse país são vocês. Não tem mais ninguém, gente. Eu não estou brincando, não estou fazendo propaganda nossa, não é isto. A responsabilidade que incumbe a vocês é imensa. Vocês têm que inundar este país com livros de altíssima qualidade sobre todos os temas, sobretudo fazer a revisão da história dos últimos 50 anos. Não é a revisão, tem que fazer a história dos últimos 50 anos, porque ela não foi contada. Todas as transformações psicológicas passadas pelo povo brasileiro, que transformaram um povo pacífico num dos povos mais assassinos do universo. Não é isso? Veja, outro dia descobriram o quê? Um caminhão do exército carregado de cocaína. Você falar isso 20 ou 30 anos atrás, assim, era impossível. Isso simplesmente não acontecia nas Forças Armadas. Agora acontece. Alguma coisa mudou, gente. Então, como houve essa transformação que fez do brasileiro um dos povos mais assassinos do mundo? Isso não foi do dia para a noite. Algo foi mudando. Não é isso? Como é que conseguiram emburrecer os nossos alunos ao ponto de eles tirarem sempre os últimos lugares nos testes internacionais? Também não foi do dia para a noite. Eu acho que isso remonta um pouco ao tempo do Leonel Brizola, que achava que educação era uma questão de construção civil. Construir um monte de escolas. Não é isso? Daí eu me lembrar da minha mãe, que estudava numa escolinha do interior, com aquela que tinha o teto de sapé, sabe? E a minha mãe só tem o curso primário. Minha mãe escreve perfeitamente, tem uma caligrafia maravilhosa, desenha muito bem, faz qualquer conta, vai no supermercado, chega com a conta feita no caixa. Isso com o que aprendeu na escola primária. Eu vi, as minhas tias eram professoras primárias, de vez em quando eu ia passar um tempo na casa delas e, para não perder o ano, eu frequentava a aula na escola delas. Era toda escola humilde. De interior, não tinha prédio, não tinha coisa nenhuma. E funcionava. Não é isso? Então, quando eu pergunto, quando o Leonel Brizola inventou, como é que chamava os brizolões? Encheu o Rio de Janeiro de brizolões, custou um dinheirão. E ele e o Darcy Ribeiro, né? E por que que eles tiveram essa ideia? Quanto eles levaram de propina para fazer essas construções todas? Algo ali começou a dar errado, não é isso? Então, nós temos que contar essa história. Não adianta você ficar escandalizado, você condenar as pessoas. Você não precisa falar mal de ninguém, é só contar o que aconteceu. Mas o fato é que não foi contado. Hã? Então, até escrevi um artigo, foi 20 anos de trevas, ou 30 anos de trevas, sei lá. Onde assim, a memória nacional sumiu. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E de repente aparece uma nova geração e ela é educada pelo que está aparecendo na Rede Globo. E aquilo para ela é o passado, aquilo é a história. Quer dizer, uma história começou ontem, mas para eles, né, já é até antigo. Mudança do sentido da palavra antigo. Você toca uma música que de 5 anos atrás a pessoa diz que é antigo. O que é isso aí? Perda de consciência histórica. Não é isso? Para mim, se falar, por exemplo, cinema antigo para mim é o cinema mudo. Que é o cinema que existia antes de eu nascer. Isso para mim é antigo. Agora, uma coisa que eu vi aos 20 anos, tá, bom, não pode ser antiga. Porque ainda tem uma linguagem comum com o que tem hoje. Não é isso? Agora, o cinema mudo, você precisa de um treino especial para você assistir. É outra linguagem, completamente diferente. Não é isso? E na passagem do cinema mudo para o cinema falado, houve um trauma também. Né? Então, a noção de antiguidade é marcada por essas rupturas, não pela simples passagem de 5 ou 6 anos. Se a pessoa perder essa noção, então elas não têm mais noção do que é tempo histórico. Então, você tem uma enorme deformidade de percepção, que é geral e endêmica no Brasil. E é aí que nós temos que atuar. É isso que nós temos que corrigir antes de pensar, ah, vamos tirar o presidente da República, vamos mudar o regime, vamos instaurar a monarquia, vamos fazer sei lá o quê. É? Você não conserta um equipamento se você não tem o equipamento apropriado para consertá-lo. Um dos segredos do sucesso americano é a qualidade das ferramentas. Eu entro aqui nessas lojas tipo Lowe's, Home Depot, eu fico absolutamente maravilhado, porque existe ferramenta para tudo. Né? E os americanos sempre tiveram muito orgulho das suas ferramentas. Então, ferramentas são instrumentos de ação, são meios de ação. Se falta, onde falta o meio, a ação não se realizará. Então, esse equipamento intelectual que eu estou falando são os meios de ação. É deles que nós temos que cuidar primeiro, antes de querer cuidar da ação e, sobretudo, de querer obter o resultado mágico. É isso? Então, bom, por hoje é só. Vamos fazer um. Hoje eu não vou responder perguntas. Eu estou muito cansado, andei por aí, cheguei agora. Hoje não vou responder perguntas, só semana que vem. Então, não se esqueçam do curso Guerra Cultural, História e Estratégia, que deve começar lá pelo dia 20, ou um pouquinho antes, não sei, eu vou anunciar em tempo. Tá? Muito obrigado a todos, até a semana que vem. Thank you.